Ok, falamos com o setor de plano de voo de Recife, não receberam DLA, verifique com a companhia, caso necessário, transmitir, verificar a transição da DLA ou transmitir um novo plano. Afirmativo, obrigado. Request taxi. 2019er cleared for taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.6, have a good flight. Call 777-1019er, we have information whiskey via India Alpha, number 10, tower 118.6, good night. Mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave vai passar no táxi. Ativo, vai aguardar a aeronave e vai passar no táxi 6850 após prosseguir para o call gate. Após o Condor, da passagem do Condor vai seguir para o portão 10. Após o Condor para o 10, 3858. 662. Na noite, olha, 13 direito, 219, chama. Direito, 219, após, 398, obrigado. Bruno 398, lembrou? Bruno 398, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, repartiente da Juliette, 398 da Gol. Ah, call the 777, good evening. Tower Condo 077, good evening. Good evening, you are clear to line up and take off, the wind is 150 degrees, 10 knots. Condo 077, call you back in 2 minutes. Bruno 398, táxi via Juliette, portão 1-1. Juliette para 1-1, 398, obrigado. I confirm you are clear to line up and take off, ok? The wind is 170 degrees, 10 knots. Call 077, clear. 4, line up and take off on the 10. Boa noite, Duna 604, vou ir direto Duna, desce inicialmente nível de voo no 20. Boa Duna, para 120, 604. Dois, Salvador, Mike Eco Delta, Delta. Mike Eco Delta, desce para 3000, país que é legal no 019. 3000, turno 019, Mike Eco Delta. Salvador, Mike, Bravo, Quebec. Siga. Teria alguma posição pra gente aí, companheiro? Por enquanto não temos nada no sistema aqui, essa OIS já está ciente, centro Recife também, mas por enquanto não temos alteração nenhuma aqui. Tá ok, obrigado. Estabilizado o localizador, o TAM 3662. TAM 3662, complete final, SAMI Torre, o número de decimal 6. Torre 18-6, 3662. Salvador, boa noite, eu tô 3662. 5-2 no meio. Que se enche, ele viu pouso, vento no 60 graus, 8 mais. Pouso autorizado, 3662. Code é boa, né? 29 é Conal 120 decimal 8. 0-7-0-1-2-0-0-8, correct. Roger, call the 0-7-7 good evening, passing 1,800 feet, climbing plateau 330. Call the 0-7-7, with the contact, climb flight level 330, Puka de Patra. Call the 0-7-7, continue climb flight level 330, Puka de Patra. 604, 1-0-4-0-0-2-0. Gol no 604, disparo 1-0-0. Gol no 0-0-6, 1-0-0. Gol no 6-0-4. Ainda teve uma chuva já há um tempinho atrás. Tá bom, obrigado. 5-2-6, serviço terminado, 60 milhas, Nordeste, Salvador. Samara Caju, 1-2-0-3. 1-2-0-3, chamará, muito obrigado, senhorita. Tenha uma boa noite. Boa noite. Mike Eco Delta, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, seu limite magnético 0853. Esquerda 010, limitado pela magnética 0853, Mike Eco Delta. Dona 604, 110, para o giro 100. Desça para o nível 080, gol no 604. Informo o tráfego nessa posição de 1 hora a 10 milhas, cruzando 7.500 pés para 3.000 pés. Equipagem 080, gol no 604. Boa, é o 6748 da UEM, estamos passando 200 para 1970 da UIS. Se possível, voa Duna. Adjet 6748, boa noite, desça para o nível de voo 050, inicialmente mantém chegada. Ok, 50 inicialmente mantém o 6748. Parabéns, 7704. Solo Salvador, boa noite, está 3662. 3662, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Air Alfa, repartente da Juliette, está 3662. Solo M, 8-7. Prossiga. Solo número 4, Solo M, 8-7. Aguardo, será o próximo no setor. Trabalho. Zero, nove, zero, para zero, zero, gol no 604. A gente desça e mantém o 070, gol no 604. 070, gol no 604. Equador, Oceano M3-10, autorização Recife 390. 3310, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5176, coteja. Autorizado Recife, 350, Upper Whisky 58, Puca, transição Caju, decola da 10, com curva à esquerda, controle 208, transição 5176, chama 310. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá. Salvador, Bruno 604. Prossiga. Seguindo 070. Desça para 2 no país, QNH 019, reporte estabilizado, Gol no 604. Graças, para 2000, 1019, passará estabilizado, 604. Bruno 3, está com 3 horas e 40, alternando com 5. Uno. Entra. 105 de Sintra ao mar, Sexta Delta. Ponte espera torre 1 noite acima 6, bom voo. De Alfa, ponte espera 18 6, obrigado, bom número 3. Via 2 na antes da Alfa. Tem 3662, táxi via Juliette, portão número 3. Via Juliette 03, 3662. Para o táxi, o Chanel 62 é Luno com 109 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Boa noite, eu vou no 3, se aproximando, ponto espera, pistão no 0. 3 autorizado, aliado decolar, vento 160 graus, 10 mais. A mim decola, pistão no 0, vou no 3. Direita, Indy Alpha 1862, 62, espera, mano. Quebec, na escuta? Narciso, Porto Mike, Bravo, Quebec. Ok, o Centro Recife não possui nada, nenhuma informação a respeito do seu voo. Verifique com a empresa. Se estiver retransmitindo a DLA, essa altura com plano vencido, não vai atualizar. Será necessário emitir novo plano. Ok, verifique com a companhia. Afirmativo, obrigado aí pela informação. A gente faz em coordenação com eles. 2077, contact Recife, frequency 126.85 or 125.45. 2077, 126.85 or 125.45, good night. Israel Leda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5406, coteja. Autorizado Campinas, já pode voar de voo, para ver se o número foi ao momento. Fala pista 2360, qual pistão no 0, curva direita, saída da El, pode ler da Ingrid, controle Salvador 208, transporte 406, 4071. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Objeto 5827, autorizado para o pushback acionamento, chama para o táxi. Está autorizado, chama para o táxi, 5827, tá bem. 6201 da Oxenem, ponte espera, pronto. 7201, autorizado, Lima, mantém. Lima, mantém, 6201. 6313, decola os 29, controle 208. 08, obrigado. Salvador, muito boa noite, Gol no 603, decola. Boa noite, Gol no 603, contato radar, suba nível de voo 360, saia da Árvore. 360, Árvore, Gol no 603. Voo 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5403, coteja. Gente, autorizado Galeão, 360, é um nível, pela Perzulu 10, Dael Linda Brive, curva direita 208, controle 405, 403, transpondeu no 889, obrigado. Protejamento correto, chama para pushback e saneamento. Para quando pronto, pushback e saneamento, nós estamos aqui no 1-1, no gol no 889, obrigado. Obrigado. 2000 pés, vai ser para LF, vai reportar estabilizado, mais que rodeado. Bate 7748, desce para 3 no meu país, QNH 1019. 3 no PS, 1019, 6748. Decolagem 6201, vento 1 no 60 graus, 8 mais. Livre decolagem 6201. Oi, do Salvador, boa noite. Bruno 604, meia milha para o Índia, visual. Se a gente continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso. Aguardando, Bruno 604. Decolas 3-1, controle 208. 208, uma boa noite. Agora 4, livre o pouso, vento 1, 50 graus, 8 nós. Uma chuva leve agora e pista úmida. 7, livre pouso, controle 604. E autonomia? 1, 4, 3, 9. 5-4 a bordo, altímetro 1-0-1-9, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18-6, 5-8, boa noite. Boa noite. Boa noite, papai Tango, Mike, acontece estabilizado. Se a gente continua a aproximação, reporte final, passando Sintra. Reporta Sintra, o Mike, acontece. Salvador Web 587, ponto de espera, 90, pronto. Ciente, está autorizado a Lema aqui. Ali mantém, 587. Seu solo 33, livre à direita, 1219, solo. 219, direita, 1604. 604, forma negativa. Tá ok, obrigado. O ouvido aqui tá molhado um pouquinho, obrigado. O Web 587 deve decolar 1,50 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem Web 587. Passando Central Mike Echo Delta final 90. Sete, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sete. Gol no 6113, Sami Recife, 1260, Tênis, 1288. Compreendeu, 260-1288, gol no 6113. 5827, Nicolas 36, controle 208. 208, obrigado. Salvador, eu sou 3662. 3662, prossiga. Poderia adiantar a saída prevista para Natal? Saída PUCA, transição Zipar, já temos o seu plano, aguarde um minuto para a cópia. Aguardando um minuto para copiar o 3662. Plano 604, táxi via Juliette, portão número 2. Agora. 885, confiando pessoas a bordo. 187 a bordo, altímetro 1019, táxi via pátio, reparte através do portal 612. Via pátio, reportará através do 612. Boa noite, 604 da Gol. 604, táxi via Juliette, portão 2. Juliette para o portão número 2, 604. Tá 3662, pronto para a cópia? Copio, tá 3662. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10, saída PUCA, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5177, coteja. Foi autorizado Natal, nível 370, via Perovia A, Perovia Perzulu 10. PUCA Zipar, pista 10, curva esquerda, 120-80 é o controle, transponder 5177, o TAN 3662. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Camarada, 3662. 1885, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, noite decimal 6, bom voo. Azul 4071, parte 1, posição, solicito o pushback também. Gente, aguarde para o pushback. Aguardando, Azul 4071. Salvador, boa noite. Boa noite, Mike Echo Delta, informa a parte de destino. É, a versão geral, senhor Mike Echo Delta, vamos reabastecer. Gente, táxi.